Open, unlock the system, insert the trap, release, close, lock the system. The light is green, trap is clean. Todo fantasma mal comportado conhece o seu destino. Agora, nós também. Sextas-feiras à noite, Miguel Simões oferece uma expedição musical por um plano de boas e más assombrações e todas as outras no meio. Olá, sou o Miguel. Bem-vindos à Unidade de Contenção. O apetite por Panda Bear Meets the Green Reaper, novo álbum a sair em janeiro, com o primeiro single Mr. Noah, que também é nome para novo EP. Estão na unidade de contenção, hoje com surpresas de Ariel Pink e de um dos nossos heróis, Esma Harba, mas agora Anagrams de Mastodon, uma beleza retirada do EP Voyages de 2012. Sentem-se confortáveis e relaxem. We'll be right back. I'll wait for fire. I'll wait for you. I'll wait for fire. I'll wait for you. On the chance that I might shower, my winter days are met with sin. Your father pulled me through the yard. I tried to duke it out with him. We had a plan to meet one June. Despite the shit you put me through, I kept your letter by my bed on the hope we'd meet back then. So thin, my heart was like a banshee wail. I came upon a house so grim. Through the window in my sight, I tried to catch a look with him. I think he thought I was in jail, or he thought I was just the wind. Thank you. and how I ended up in here. Your love shrouded in my calm, another day for you, my dear. Agora a solo, a ser assombrado pelos Haunted Graffiti. White Freckles parece uma amostra da carreira da banda em pouco mais de 2 minutos e meio. É a malha da semana por aqui e também a segunda faixa do novo Pom Pom, a sair a meio de novembro. Antes, Wait for Fire dos Hold Death em Out of Hands We Go, que seria o centro desta emissão não fosse o regresso deste senhor. S. Maharba é um dos nossos mistérios favoritos. Inglês, dois EPs lançados apenas, mais um álbum de versões, um homem que parece disposto a reinventar o uso do sample, dos poucos nomes que arriscamos a colocar no mesmo patamar de gente como Burial. Infelizmente, o ritmo de produção é tão lento que à saída do novo EP, mesmo com quatro temas e todos eles já libertados, de uma ou outra maneira, é um acontecimento. Chama-se Memorial, já está para venda, e estas são Michelle e For Someone. Thank you. happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into, frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. New Puritans ao vivo no Barbican, acompanhados por uma orquestra de 35 elementos. O resultado já está nas lojas, batizaram-no de Expanded e esta é Spitting Stars, a faixa composta para a ocasião. Mantenham-se vivos, obrigado por continuarem desse lado e até para a semana.